fazer para você um sambador. Com repique, com pandeiro, um samba com subgrave. Para o som ficar maneiro, misturado as frequências num swing bem coeso. Somado com os parceiros, esse som fica de peso. Eu pego o gutadá, junto às leis do candomblé. Na ciência do improviso, bato um pouco de axé. Humildade nessa vida dá um pouco de destaque. Começada, batucada, põe dele no atabaque. Eu vou fazer para você um sambador. É pra rolar no sound system na Niplan. Eu vou fazer para você. Misturar com King Thumb, cerveja e fumaça pra rolar um sambadame. Tia Ciata, Desmond, Aquera, Dom L, Jovelina, Dom da Peter, Toshi, Jaquimita e Clementina. Como diria Marcos Cavalli, Black Tio, a pequena assassina. Levanta essa conja poeira e dá volta por cima. Toque Sony, Jimmy Cliff, Chago da Mangueira e Martin da Vila. Como disse, não é rosa, bom malandro, não vacila. Fazer para você um sambadame, pra gente se balançar e também rolar um lance.